Bem-vindos ao programa A Culpa é do Mexilhão. Fala-vos André Pereira e hoje temos o prazer de receber o Sr. Mestre Arqueólogo Rui Silva, Oliveirense Gema e a principal referência de investigação e preservação arqueológica no nosso concelho e arredores. Infelizmente, os profissionais altamente qualificados emigram ou mudam-se para outras cidades. É pouco comum permanecer no nosso território, mas o Rui é prova de que é possível. Rui, bem-vindo e obrigado por teres aceito o nosso convite. Diz-nos uma coisa, é fácil desenvolver uma carreira em arqueologia em Oliveira do Hospital? Cada vez mais fácil. Falta a nível pessoal, porque me foi dada uma oportunidade para o desempenhar. Hoje em dia o quadro académico está a recrudescer a olhos vistos. Começa a haver aqui um naipe de bons profissionais no âmbito da ciência arqueológica que nos pode dar alguma excelente, abrir os horizontes futuros, não Isso é? de facto cria massa crítica. Mas agora diz-me, e ao longo da tua carreira, tens-te sempre sentido valorizado na tua função profissional? Ah, não poderei, com toda a honestidade, não poderei dizer. A minha vida foi marcada por dois momentos. Um momento em que, enquanto licenciado, trabalhava numa área que não era a minha, e depois, com uma outra conjuntura política, caso o Sr. Presidente da Câmara, José Carlos Alexandrino, que me lançou o convite e que, obviamente, que abracei, isto. E que abraçaste com toda a dedicação. Mas agora diz uma coisa, Rui. O trabalho que desempenhas preserva a história do nosso povo, mas apesar da importância que acarreta, nem por isso é muito popular. Conta-me, o que é que nos falta para, enquanto comunidade, levarmos mais a sério a defesa do nosso património? Será a falta de educação? Será a falta de dinheiro? Ou é apenas uma questão de prioridades? Eu gosto de ter comparações. Por exemplo, Conimbriga tem investigações de décadas consecutivas sistemáticas. Um concelho que faz uma viragem de 180 graus há 12 anos atrás, numa questão de política, perdão uma expressão, de património, não só de salvaguarda, mas como também de defesa e divulgação, promoção. O que é facto é que já muito foi feito, se me dizes que há muito ainda por falar, mas tudo a seu tempo. Eu acho que foi mesmo este atraso de há uns anos atrás, nunca termos apostado tão concretamente no património, é verdade, isso é Então, irrefutável, é irrefutável, é irrefutável isso. obrigado, Rui. Uma curiosidade. O parque de estacionamento subterrâneo em Oliveira do Hospital, também conhecido por Silo, sabes dizer-me se quando foi construído foram respeitadas todas as regras de investigação e preservação arqueológica? Foi. Eu até te digo mais. Oliveira do Hospital, como sabes, é a última sede do concelho. Portanto, é a atual cidade de Oliveira do Hospital, também foi a última sede do concelho. Por ter sido muito adulterada, não, construída, sujeita à construção, na década de 60, década de 70, inclusivamente década de 80. E agora também está sempre em desenvolvimento e agora modernizar-se o centro histórico. Mas por estar centros históricos e cidades, nomeadamente cidades, que estão sempre em constante revolução urbana, perde-se um pouco da fio da meada do património. É mais fácil tu encontrares um sítio arqueológico interessantíssimo, olha, como o Carrascal, que está lá no fim do no, no meio de para no, no meio de uma paisagem lindíssima, que só ouves o chilrear dos pássaros, e encontras ali um vestígio arqueológico. Porquê? Porque por vezes, André, é preferível manter os locais no esquecimento do que propriamente no desenvolvimento. E falo nomeadamente nesses, porque assim preserva-se. E por vezes as pessoas que têm esses espaços podem não ser sensíveis. Por exemplo, quantas e quantas pessoas já destruíram sepulturas cavadas na rocha para não ser alvo. Mas isto, epá, se não se compreendo, se falo contra mim, compreendo, mas não deve acontecer, porque são espaços que podem ser visitados, ninguém de lá leva nada, a não ser um bocado de pó que traz na sola das botas ou dos sapatos ou dos ténis. Não é? Tipo, estas coisas são também. Quem visita, e depois tem outro assunto, não, outro aspecto. A mentalidade das pessoas. Quem visita estes locais não visita para destruir. Quem Pois, visita estes naturalmente. locais. Quem visita estes locais é visita por interesse, curiosidade, interesse científico, curiosidade, ou até fazer parte de investigações. Por exemplo, recordo-me, nós tivemos há bem há pouco tempo, olha, por exemplo, só para dar uma ideia, é um trabalho invisível, mas tivemos cá uma equipa, vai ser lançado um projeto já está lançado, vai ser lançado um catálogo a nível da CIM. Do Conselho de acima de Coimbra, da região centro, todos os conselhos que participam, que estão integrados na acima de Coimbra, vai ser publicado. Agora, sinceramente, não sei, mas está mesmo à boca do lobo, está mesmo à bica. E nós andámos aí durante 5, 6 dias, é só para te dar uma ideia, que professores universitários, uma equipa da universidade, inclusivamente um jovem. É do Conselho de Oliveira do Hospital, que é o Qual a Rodolfo Freire, universidade? Universidade de Coimbra. E muito honestamente, eu não estou a delatar o que quer que seja, nem muito menos a pôr aqui alguma inverdade, mas eles ficaram admiradíssimos com o vasto e rico património que existe no Conselho. Isso enche-nos de orgulho. Pessoas com um gabarito, com uma abracagem intelectual e cultural, e vindos só da Universidade de Coimbra, e expressam isto numa reunião na Câmara Municipal a mais alto nível, pá, isto enche-nos de orgulho, não é? Não sou eu que já o ligo, não é? Há quem venha e que tenha outra abrangência cultural e outra experiência, uma vasta e rica experiência também pessoal e profissional, que o diz. Portanto, de facto foi um momento muito interessante quando disseram, pá, isto enche-nos de orgulho, só tem que encher e dar-nos esforço, ânimo, forças, ânimo e alento para continuarmos este trabalho, não é? Creio eu. Pois é, Rui. E mais do que nunca, é justamente isso que precisamos. Forças, ânimo e alento. Por isso, siga a malta. Voltamos já a seguir. Siga a malta, siga a malta, praviante, siga a malta, praviante. Essa malta está parada só por uma vez que encante, só por uma vez que mande. Num tempo de primavera, todo o mundo reverdece, me enlargo o lambido na ceia, de embrudecer não se esquece, e nai de outra coisa espera, por isso nai desespante, que tenhamos esta ideia. Siga a malta para adiante. Siga a malta, siga a malta, siga a malta para adiante, siga a malta. Nossa merenda, se cansados eu pus lá onda, isso não há quem se entenda. Qualquer um quer ser primeiro, ou por nada faz em guerra. Nós dizemos que a onda siga a malta e trema a terra. Siga a malta, siga a malta, siga a malta, para adiante, siga a malta, para adiante. Esta malta está parada. Se não colbimos, muito há que nos enganha, e há muita atuação de peso, por isso abrimos medra, e a cantar aqui banimos. Esta malta não arreda. Siga a malta, siga a malta, siga a malta. Estivemos a ouvir Galandunga Lundeina com Siga Malta. Esta é a nossa cultura, celta, ibera, romana, árabe e tudo o que veio depois disso. Não é estanque. E assim também é o património do Conselho de Oliveira do Hospital. Não se restringe apenas a Bobadela Olorosa. Temos riquezas em todas as freguesias, não é verdade, Rui? Por exemplo, uma freguesia insuspeita. O que é que podemos encontrar em Lagares da Beira? Lagares tens a sepultura escavada nas rochas, não é só num núcleo, portanto, tens assentamentos romanos nas férias arqueológicas com as crianças, trouxemos dezenas e dezenas de cacos de cerâmica romanas, com material de construção, téguas, ímbrices, tudo, existe. Travanca de Lagos. Travanca de Lagos é muito interessante. Travanca de Lagos, não nos podemos esquecer que há 2000 anos desta data, o local, lá está, o local mais próximo da Quivitas, da capital desta região, é que não esquecemos que Bobadela, há 2000 anos atrás, era o que é atualmente a função jurídico-administrativa de Coimbra, era a capital do distrito. É que é curioso. Portanto, muito do hoje, muito do presente, muito do passado está no presente, e muito do presente ainda alberga muito do passado. É muito interessante. Olha, Travanca de Lagos, Oliveira do Hospital, aqui nunca se identificou um colega meu que anda aqui no acompanhamento arqueológico, mas de uma empresa que foi adjudicada, veio o arqueólogo contratado, ainda não identificou no âmbito da requalificação do Centro Histórico de Oliveira, não identificou ainda nada, portanto vai ao encontro daquilo que eu disse há pouco, referi, que cidades, se não têm um profundo cunho histórico, que não me parece que seja muito... A cidade de Oliveira do Hospital tem uma história muito recente, portanto, provavelmente não tem tanto a influência, o cunho histórico de Bobadela, de Lourosa, até de Lagares, de Travanca de Lagos, seja lá o que for. Bom, mas continuando, São Pai de Gramaços tem, a Quinta da Torre, até tem machados de talão da idade do bronze final. É muito lindo o malogrado Dr. José Francisco Correia das Neves, falecido, tem uma bibliografia que é Arqueologia Rural, onde tem uma fotografia inédita e lindíssima dos vestígios arqueológicos lá encontrados. Por exemplo, Nogueira do Cravo também tem sepulturas escavadas nas rochas e também existem testemunhos orais de terem identificado uma calçada romana quando andaram a abrir um roço para a requalificação das condutas do sistema de saneamento. Mais, Lourosa é o que é, um polo da cultura moçárabe, uma herança visigótica, por exemplo. E depois, a estrada é curioso, olha, repara, estamos a falar de vestígios que encerram do presente, que encerram muito o passado. A Estrada Nacional, a atual Estrada Nacional número 17, era uma via imperial. Ligava, por exemplo, a Emínio, por exemplo, a Guarda e depois para Emérita Augusta. Mas esta estrada era uma estrada imperial e, curiosamente, em termos geológicos, separa o concelho. Tu se reparares também orograficamente o Joal do Alva e do Alvo, que é completamente... E isso é determinante, os geólogos não me levem a mal, mas há um determinismo geológico aqui, geográfico. A orografia manda. É o Joal do Alva e do Alvoco, com já uma postura completamente diferente. Olha, por exemplo, até a localização pode prevalecer mais povoados fortificados, dada a irregularidade. Olha, Santo Ovaia, tens ali em Santo Ovaia vestígios arqueológicos do período romano. Olha, um dos topónimos era Val do Arco, que fica mesmo ali a 50 metros paralelo à reta da Salinha. Mas uma vasta, uma superfície enorme, fomos lá com as crianças também, mais numa edição, os jovens arqueólogos, que eu chamo de jovens arqueólogos, aprendizes de arqueologia, e aquilo era uma zona extensa. Aliás, o Dr. Jorge Mendes tem uma bibliografia, um autodidata, mas um agente cultural. Aliás, Oliveira do Hospital está repleta de agentes culturais extraordinariamente válidos, e que têm também ajudado a divulgar, cada um à sua maneira, o património. O Dr. Jorge Mendes já tem duas bibliografias de grande... uma das bibliografias que ele faz referência, de facto, a vestígios arqueológicos, faz ali algo muito interessante, que é um exercício, um modelo teórico de uma muralha medieval. É muito interessante. Por exemplo, avô ad evadum, passagem a Val, pré-romano, era passagem a Val, o rio Alva. Não me compadece, não, o exército romano não se compadece com passagens a Val, portanto, em Poldras. O exército romano, quando vem uma máquina infernal que até topógrafos trazia, para fazerem todas as. Eles vinham à frente, primeiro ocupavam, os seguintes que vinham eram os topógrafos. Por exemplo, em Santa Ovaia, existe o que se pode talvez classificar, não sabemos, não é? Mas um vicus. Um vicus não era nem mais nem menos que o primeiro, um dos primeiras estruturas, infraestruturas a ser colocada, porque era de administração. Só depois é que cresciam as cidades em função de recursos naturais, humanos. Por exemplo, o Várzea de Bobadela é o que é. Várzea de Bobadela, porque é que aquilo? É farto, é fértil, tem o rio de cavalos que despassa a Várzea, tem ali os montes. Olha, é muito a imagem das sete colinas de Roma, de Lisboa, por exemplo. É a toponímia, a orografia. Estás a ver? Há aqui padrões, não só da ocupação, mas também de construção. Santa Ovaia. Agora, lá para o Val do Alvo, o Val do Alvo aqui do Alva. Ali. Pode não se corresponder tanto a esse modelo padronizado da ocupação. Poderá haver estruturas ligadas à exploração mineralógica. Tu, por exemplo, em Alvoque das Várzeas e em Dighifel, tens uma das maiores concentrações aqui da região de conheiras. As conheiras não são mais nem menos, se fores lá, que fica as conheiras dos Moleus, perdão, se o topónimo. Fica bem aí a 300, 400 metros para a nascente da Ponte Medieval, e raramente designada por romano, Ponte Medieval, que é um amontoado enorme, são toneladas e toneladas de seixos rolados, que não é mais nem menos que os inertes que saem da exploração do leito do rio para a decantação do minério, por exemplo. Por exemplo, tens ali, é muito interessante, tens ali, por exemplo, há um percurso muito interessante. Integrado no âmbito da do, do, vai ser, é lindíssimo, é fantástico, tem uma potencialidade brutal, que é ligado está integrado nas aldeias de montanha. O senhor vice-presidente tem feito ali um excelente trabalho também nesse âmbito, e ele canalizou para lá, não só para lá, como também para São Gião. Também vai surgir outro percurso também no âmbito das aldeias de montanha, da Adirame, muito, muito interessantes. E esse de Alvoco das Várzeas é chamado Rota das Levadas. Não só levadas, porque dizem que aquilo tem remonta à época das partilhas, árabes, almocrevos, eu acho que até é bem mais remota. Porque essas levadas não eram nem mais nem menos que os primeiros encaminhadores de decantação para a depuração do mineralógica e dos romanos. Aliás, Décio Brutus passou, agora não me recordo, peço desculpa, não sei se é a nona ou a oitava ou a sétima legião, salvo erro, por aquela zona, Décio Brutus. Rui, Portanto. para terminar, se eu quiser. Aldeia das 10 tem tesouros, dizem, tem tesouros monetários, por exemplo. Olha, isto é transversal ao concelho, é uma rede muito apertada de património que temos e diversificada. Se eu quiser ver em algum sítio uma carta arqueológica que faça o resumo de todos estes períodos e tudo, de todo, todos os artefatos que já foram descobertos e onde foram descobertos. Onde é que Tens eu o posso inventor. consultar? É o seguinte, eu há pouco vou pegar na minha 12 anos, uma carta arqueológica leva-te uma vida de um arqueólogo, e não é para um arqueólogo só, é uma equipa multidisciplinar. Como disse há pouco, o colega João Cid Brito está a dar os primeiros passos para isso. Não, não existe. Mas o que existe, também não ficámos parados nisso, o que existe é um inventário, ao fim e ao cabo, mais, obviamente, dedicado um pouco àquilo que mais que se conhece, e depois temos uma inventariação, não uma descrição, mas uma inventariação no site da Câmara Municipal, com até às alminhas vamos um pouco. Portanto, não existe, obviamente, impressa nem o trabalho, mas existem já os primeiros passos dados por João e que futuras, por exemplo, equipas de investigação, de investigadores e investigadoras, possam ajudar a contribuir para isso. Uma carta arqueológica não se faz em uma década de anos e tem que ser uma equipa multidisciplinar a trabalhar. Muito para falar uma década de anos, depende, não é? Mas depende da equipa que se reúna, mas paulatinamente, e as estruturas, infraestruturas, equipamentos estão a ser construídos, vão-nos dar um apoio tremendo, uma maior manobrabilidade para que possamos receber e braços abertos, porque isto, conselhos vizinhos estão a fazer e nós já temos isso em carteira e já temos desenvolvido, nós falo do Conselho de Oliveira do Hospital, temos dados passos muito longos para isso, aliás. O colóquio Terras de Levária é outra vertente muito interessante. Obviamente que existem outros sítios arqueológicos isto para termino com sublinhado. Cada vez mais, e quem vier, quem turistas, visitantes, transeuntes, que vierem a Conselho de Oliveira do Hospital visitar o slogan, dentro do slogan, venha e descubra o Conselho de Oliveira do Hospital, não é? Que é Manda-se Cover Oliveira do Hospital, não sairá daqui defraudado. Não vendemos carne por peixe. E temos uma rota bem definida para o turismo. Olha, é raros os fins de semana, durante o verão, pré-pandemia, durante o verão, que tinha os fins de semana sempre ocupados com visitas guiadas, às vezes até 2-3 autocarros. Pá, isto era brutal. Trabalho de um arqueólogo que nunca para. Não, pronto, faço com gosto, faço com paixão e faço pelo nosso concelho também, pela valorização deles, não é? dele do concelho e das pessoas que cá estão, dos oliveirenses. Rui, muito obrigado por esta aula de História de Arqueologia, por alertar consciências de que existe valor em todo o território do Conselho de Oliveira do Hospital, em cada freguesia, que merece ser protegido, que merece ser preservado e que, para chegar a esse ponto, também precisa de ser investigado. A arqueologia é, como tantas outras coisas, uma batalha contra o tempo. E para ganharmos essa batalha, precisamos de pessoas dedicadas. A essas pessoas que se dedicam a fazer o melhor pelo Conselho de Oliveira do Hospital, dedicamos a música com que encerramos o programa Heroes, de David Bowie. Este foi mais um episódio de A Culpa é do Chilão. Swing.